Arizona Victor, redor da velocidade 2209. Ono 014 para o procedimento LS Whisky pista no zero após Itapu, voa na Pro do Serra Vitor 366. Sete após Itapu, Serra Vitor 366, obrigado, voa no 014. Confirma a matrícula. Confere no 345 ação de identificação. Veiculou aos 30, 1935. Bom. 1935, bom trabalho, azul 9135. Espera no 345, aciona a identificação. Salvador, bom dia, azul 9135, transfere. Azul 9135, contato na camada colagem, sul para o nível 360 na saída da El, após lida direto bridge. Sobe para o 360 na subida da El, após lida direto bridge, azul 9135. Gol 1014, desce para 2500 pés, reduz a velocidade 1809, vai seguir traço na aproximação 7 milhas, Boeing 737-800. 7-2500, seguindo 1809, gol 1014. Força aérea 1345, informe radial e distância de Salvador. Espero no 345, da presente voa pro de Bonf. Chama pronto para descer. Ao tempo em Salvador, no 04. Zona 98, desça para 3.000 pés, aguardando o vetor final para o localizador. Completa a redução 2009. 3.000, continua o limite do localizador, confere. Afirmou. Mantenha o ponto de espera, será o número 2, o primeiro será o 737 Gol no ponto de espera. Oi, bom dia, Gol no 347, ponto de espera para o 02. Ali decola sem parada ou no 397? Afirmo, no 397. Uma centena com 109 autorizada a linha de decolar. Pista 10. Zero decolar, no 109, sem parada no 397. Torre 118, décima meia dúzia, um bom pouso. Mandou muito boa tarde, como chegou no 260, passou de dano da chave de casa. No 260, seguinte, aguardando a companhia que está ingressando agora para a decolagem. Aguardando o chamisco. 260, na 437, sobre a tração, mantém a presença pro limite localizador. Papatango, Romeu Papatango, controle de Salvador. Autorizado pouso, pista 10, 090, 1 a 2. Yes, 010, 104. Torre 118, decimal, meia dúzia, bom pouso. Torre, bom dia, 010, 104, 2 milhas para o 372, sem baixo trabalho. Seguinte, reporte para o externo, 014. Chamará o externo. Confirmando 260, limpo pouso. Zero no 437, desça para 13, o pés altímetro 1014, aguardando o vetor final para o localizador. 13 no pés altímetro 014, Papatango, Romeu, Papatango, controle. Reduzou para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, décima meia dúzia, um bom pouso. Ligadinho. Salvador, bom dia, Tanto 3198. Tanto 3198, repórter passando externo. Uno 260 no solo 37, direita 1211. Direita 211, gol no 267. Gol no 014, pista livre, autorizado pouso 090, 1 a 12. 090, gol no 2, livre pouso no 014. Tem na saída Dial. Aguarde. Opera no 437 para o localizador, esquerda por 130, reporte estabilizado. Desça para 2 também. Gol 1397, contato radar 3 milhas, sudeste de Salvador. Suba nível 360 na saída da EL após leitor direto preto. Autorizado 300 na da EL após leitor e bridge, é isso? 3620. 360, conforme o plano. Então, 360, ascensão da ETA, LEDA, depois após bridge. Vou no 367, obrigado. Estimativa, paciente, mantém o ponto de espera. do 9135, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Centro Recife, 125.1, alterna 133.25, azul 9135. O Serra 1437 desce para 2, meu pai. No 014, no solo de 39, direito, 129. É, confirma ele 129 ou 21? 121, não corrigiu. Obrigado. O Serra no 322, nossa identificação. Pista livre, 0901 a 12. Livre pouso 1 a 10, 31 aviões. Força aérea no 322, contato radar 65 milhas, nordeste de Salvador. Está presente e voa na proa de Bonfim para a chegada Bonfim. Chame pronto para a descida. Altímetro 10114. Torre 118, décima meia dúzia. Continua a aproximação, pista 10, aguarde pista livre. Treino 376 ali, mantém. São 3178 aos 41. 1-2-1-1 à direita. 3198, confirme-me, 21-1? 1-2-1-1, afirmativo. 21-1, 3198. Colagem, o Força Aérea no 376, 1 com 1-12. Confere no 345. Operação para final do procedimento LS-8 no 0, esquerda, proa 230, limite localizado. E 437, cheque 3. Autorizado pouso, pista 10, 1 com 1-12. Confere no 437. Controle 1-9-3-5. Parceiro, 3-5-6, controle 1-9-3-5. São Salvador, parceiro, no 3-5-6. Parceiro, no 3-7-6, contato na tela da decolagem, subo para o nível 160 na saída da EL, após Leda, direto eu. Parceiro, no 3-7-6, subindo para nível 160, saída da EL, após Leda, após outros. Papatanga, Romeu Papatanga, controle Salvador na escuta. Atenção, presença está autorizado direto tomar o rumo de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Uno 397, chama agora o centro Recife. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom. 125, 1-3325, 1-397, obrigado. Verificando para liberar seu tráfego. Construções do centro Recife, dá presente, voa direto, Field. Você entra em seu Bahia. Dá presente, voa direto, Field. Serão no 345, desça para 3.000 bem. Mantenha essa frequência ao estacionar a frequência livre. Está livre, uma centena com a 12. Dia 6140, linha em Matei, puxa 10. Nave 23, decolou 48, 1935. 1935, bom dia, nave 23. Salvador, bom dia, nave 23, decolou na saída Arbor. Gol 983, contato radar na decolagem, na saída Arbor, suba até o nível 060 restrito. Saída Arbor restrito ao 060, nave 23. Oceânia 1345, autorizada descida para 2.000 pés. Para 345, levando 3.000 para 2.000 pés. Autorizado, nenhum atraso eu vou reportar. 322, desça para 4 mil pés, altímetro no 014. Gol 1983, livre ascensão nível 360. Livre ascensão 360, gol 1983. Toral, para depois prosseguir para Salvador. Desculpa, prossiga. Cliente, confere no 345 para o localizador esquerda, proa 145, reforço estabilizado. Autorizado a sinal de procedimento elétrico. 345, esquerda, 145, autorizado a sinal de procedimento elétrico. Circulou 50, 1935. 1935, até mais. Controle Salvador, Xanã M1140, 2100 na Puca. O Xanã M1140, contato radar na decolagem, sul para o nível 350 na saída Puca, transição Caju. 350 Puca Caju, o Xanã Brava, efetuando o cruzamento da final da 1-0. Você era no 345, chama agora a torre 118, decimal 62. Salvador, bom dia, vai ser 28, passando 220, efetuou no 50 para a morte, está mais. Objeto 5728, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 014. Na margem, para o 050, centro de ajuste. Alguma possibilidade após uma foto com a ITAC? Autorizado, direto TAP. Direto TAP, então. Obrigado. Sente trip e mantém a ponto de espera. Continua a aproximação, pista 10, reporte baixar travado. Salvador, Papa Romeu, Tanguilha Brava. Ciente, autorizado pouso, pista 10, uma centena, 109. Papa Romeu, Tanguilha Brava. Queria confirmar para o Romeu com Patango? Papa Tango, Romeu com Patango, reporte visual com a pista, 17. Reporta visual, rodador na ponta. Bom, eu tenho lembrado, mantenho condições na linha do litoral, altímetro no 014. 500 pés, sobre o mais está autorizado, pelo continente mesmo 500 pés. Tenente, aguarde. Gol 983, controle. Cruzando 160 para o 360, mano, na sua dialeta. Confere, chama o centro Recife 125.1, alterna 133.25. 25.1, 33.5, gol 970, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada, bom? Ajuste o altímetro no 014. Tio. No 345, nessa frequência, prossegue até o estacionamento, ou pode estacionar para preferência? Tango Romeu para Tango, chama a torre 118, décima meia dúzia. Meu 140, chama agora o centro Recife 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, alterna 126, até. 322, vou na flor de Peru, mantendo 4 mil pés. Desça para 2100 para interceptar o posto localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, descendo 2000, já estabilizado, curva 7722.